Zero. Sono 0927, tu già. Foi direto Duna, tem condições de manter high speed para sequenciamento? Negativo, Duna com high speed, tá 3286. Gente, azul 2780, desça inicialmente para o nível de voo 100, na descida mantém a velocidade de cada máxima de 2109. Descendo 100, máxima de 2109, 2780. Bom dia, azul 2770, ponto espera no zero, pronto. Um momento. Azul 2770, confirme a razão de descida. 500 pés, vai aumentar daqui a pouco. Gente, quando incrementar a razão de descida, utilize a razão máxima de 3.000 pés por minuto. Gente, 3.000 pés máximo por minuto, 2780. Abaixo de uma centena, vai ter que reduzir para 2509. Gente, tem restrições de separar 3.000 pés que negar o 0.08, 3286. 3.000 com 0.08, na 3286. O 094, solo aos 28, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. 219, é muito concentração de urubus aí, na reta da pista. Desculpa, mano, os urubus estão na pista no 028? Agora tá na cabeceira 28 aqui, bastante urubu. Gente, grato, vamos dar nossa. O azul 2770, após decolagem, mantém o nível 060 até 20 milhas de Salvador. 060, o azul 2770. Quatro, azul 2770, autorizado decolagem. Segura esse azul para 207. Ficou salvagem, instante. O azul 2770 mantém posição aguarde para decolagem devido ao reporte de pássaros na cabeceira 28. 7770. O Sérgio Aeronáutico de Escudo Controle Salvador informa que isso é impraticável devido a pássaros nas proximidades. Azul 4207 faça a espera sobre a posição Duna. Ok, iniciando espera em Duna, azul 4207. Tá 3286, programa e espera na posição ITAP, que é autorizado descida para o nível de voo 050. Voo ITAP da presente, tá 3286. Voo ITAP descendo para 050, efetua espera na posição, tá 3286. 27880, que é autorizado descida para o nível de voo 080, programa e espera sobre a posição ITAP. 2780, espera em pitaf 2780. Bom dia, mantém ponto zero, 2-0. Previsão para o 4207, tempo de espera. Aguarde. É fácil no setor de aproximação ou na pista? Sobre a pista. Aeronave já está sob controle, informa que a previsão de espera, a previsão para a liberação da pista entre de 5 a 10 minutos. Ok, o 4207. Faça a espera sobre a posição ITAP e reporte iniciando. Pode ser no rodinho ITAP, azul 2780. 2780, apenas para informação, o tráfego anteriormente informado, está o Airbus 321, está iniciando a espera agora no nível de voo 050 sobre a posição ITAP. Tá, gente, nós estamos a 8 níveis de ITAP, vamos descer para o nível 080, azul 2780. aeronave já escuta, informa que a pista está liberada, aguarda demais instruções de controle. Azul 4307 tem condições de dar presente, abandonar a esfera sobre duna e completar a final do procedimento elétrico que rei da pista no zero? Afirmativo, abandonando a esfera no momento para prosseguir o procedimento. Quente. Então 3286, desça para 3000 pés, QNH 1098. 3000 pés com 098, então 3286, já iniciou a espera em TAP. Bom dia, Tango Bravo, Padrato Papua de Porto Seguro. Mandei um abraço coral, Índia Tango Bravo. Bravo. Tá 3286, tem condições de abandonar a espera sobre a posição ETAP da presente e voar para a posição Duna? Pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Partiu, vou continuar a esquerda então, direto do Duna, tá 3286. 3286 informa que seguirá um eco no 90 na aproximação, com 2109 de grau de speed em redução, agora no setor oeste da posição Duna, 4 milhas para Duna. Azul 2780, desconsidere a instrução do controle de espera sobre a posição ETAP, está sendo vetorado para sequenciamento curva esquerda, proa 360, e seu limite será o QDM 120 de fibra, inicialmente. 7, sobre vetores, proa 360, limitado ao QDM 120 de fibra, 27, tchau. Ao QDM 120 de Simbra, Azul 2780, desça para nível de voo 060, QDH 1098. 060 no 08, QDM 120. O Azul 4207 estabilizado, o localizador da 10. 4207 completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 985, obrigado. Oi, Salvador, Azul 4207. Azul 4207, QNH 10 18, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo 37 da Gol alinhado, prestes a gente a rolagem. Afirmativo, guardando 4207. Minas, volta a subir, chama o 7770. Meia desce para 2000 pés, altímetro na 018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 2000 para 018, vai reportar estabilizado no X-Ray da 10, da 3286. Da decolagem da 10, voo 230. A 10 reautorizada e descida para o nível de voo. Exato, ILS passando o Simbra, azul 4207. 2770. Azul 2770, vetoração para prosseguir na subida. Curva esquerda para a 200, o seu limite será até 40 milhas afastadas de Salvador. Em caso de falha de comunicações, em 40 milhas afastadas de Salvador, reassuma a navegação, voe para Ilhéus e... correção, azul 2770. Correção, 2770, ao cruzar o nível de voo 1-1-0. Ao cruzar o nível de voo 1-1-0, reassuma a navegação, voe Ilhéus no caso de falha de comunicações. Está presente, submantém o nível de voo 1-6-0. 08, bono 230. Proa 200, se falhar ao 110, reassume Ilhéus, é isso? Azul 2780, reassume a navegação, foi Duna 2780? Duna 2780. Azul 2770, vetoração para prosseguir na subida, mantenha a proa 200, suba sem restrições para o nível de voo 160, em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 110, reassume a navegação, foi Ilhéus. 160 sobe na 200, se falhar o 90 retorna em Léo, 2770. Romeu Bravo Oscar, aciona identificação, chegada do médio não autorizada. Desça para o nível de voo 050, o altímetro na 098, voe direto à posição Duna. Direto Duna 050-10-18, Romeu Bravo Oscar. A 2780 desça para 2000 pés, QNH1 na 098, autorizado ao final do procedimento de alerta que ferreira a pista na 0, reporta estabilizado. Seção 2000 pés, para estabilizado, autorizado o procedimento da 7-0. Controle, bom dia, Gol no 230. Gol no 230, contato radar, prepara o nível de voo 370, via saída Pucan. 370 via Pucan, Gol no 230. Pé 3740, mantenha o nível de voo 200, informa o tráfego posição de 12 horas, agora 7 milhas e meia, rumo nordeste, é um tráfego, passando o nível de voo 180 em descida 050, 3740, acione identificação, chegada voo médio 1 autorizada, mantenha o nível de voo 200, QNH1 na 098. Tenta manter o nível 200, aguardo para descida 0740. Romeu Bravo Oscar, confirme a razão de descida? Então, 2000 pés, Romeu Bravo Oscar. Gente, 3740, reduza para 250 nós, mantenha a razão máxima de descida de 2000 pés por minuto. 3740, desça para o nível de voo 150. 150 com máxima 2000, 3740. Você chama o solo 121, décimo áudio. Está estabilizado, Black 3. P3286 completa o sinal, chame torre. Frequência 98, decimal 95. 295, bom dia. A 2770 tem condições de incrementar a razão de subida? Até com o nível, 2770. Até cruzar o nível de voo 190. Afirmo, 2770. Quente, 2770. Mas vai manter a prova, confirmo? Mantenha, informa o tráfego. Posição de 1 hora 1,6 milhas, rumo sudoeste é um Charlie 208, mantendo nível de voo 080, tráfego adicional, posição de 1 hora 12 milhas, correção, 1 hora 38 milhas, mantendo nível de voo 100, também um Charlie 208. 7770. Bravo Oscar, desça para 3.000 pés, que é 0908. 3.000, 0018, Romeu Bravo Oscar. Tá 3740 já autorizado descida para o nível de voo 100. Autorizado, mas a cena da 3740. Salvador 4777, 04 Ângulo. 4777, aciona identificação, chegada com sua autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 120, QNH1 na 018. Via nível 120, 1018, 4777. 2780, confirme estabilizado. Estabilizado, 2780. 2780, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 99, 2780. Está Salvador, azul 2780, estabilizado na LS. 2780, QNH no 08, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7780. Sonho de pouso, pista no 0 no 7. Vai sair do carro no 7, roupa pra baixo. Gente. Que atento à possibilidade de esteira do 321 da TAM. Autorizado da colagem, pista no 7, vento 110 graus, 6129. O azul 2780, informação de tráfego, helicóptero iniciando decolagem da pista 17, sem interferência com sua aproximação. Gente, 2780. O 3286 no solo aos 45, direita 121, décimo 9. É direita 219, bom dia, então 3286. seguir? Posso. Ser separados os trapos, solicita a prova do destino, 2770. 2770 está agora a 20 milhas na posição sul de Salvador. Resta navegação, voe direto por seguro. Informe que os tráfegos anteriormente informados já foram superados em altitude. Em correção, em jogo. Por seguro, 2770, obrigado. Família Bravo Oscar, cabeça para 2000 pés, QNH1 na 0 no 8, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Cabeça para 2000, reportará estabilizado, Romeu Bravo Oscar, Mike 3. Romeu Oscar, Mike Yankee, decolado aos 4-6, prossegue para o de Itapuã, 1.000 pés, semi-controle em 1.19.8. 1880, IET. 1980, IET. Tango Charlie, controle. Tango Charlie está agora a 50 milhas sudoeste de Salvador, correção a 59 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 00. Chame o controle de GEOS, frequência no 20.1. No 230, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45, no 230. Falando 2685, voo no 230, bom. Controle, Oscar Mike Yankee, decolado no 7, solicita pro direto Manati na presente. Oscar Mike Yankee no meu pé, direto Manati, reporte, lição da CTR. Contra, livrando, CTR Yankee. Fica precisando reduzir a velocidade indicada para 220 mais. Reduzindo 220 mais para 3740. U2780 no solo, ao 50 direita, 121, décimo 9. Direita 119, 2780. Na 3740, desça a via para o nível de voo 050. Desce via 050 para 3740. Leme 140, cruzar decolar, pista no zero. O vento... 1-1-4 graus com 1-4 nós. 10, livre decolagem, dá no zero. 1-4-0. Oi, Salvador, bom dia, gol no 648, próximo, pode ser, dá no zero. 648, mantém a posição. Mantém. Controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. É 48, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali manter no 0, voo no 648. 0, nunca. Este é o número 40, contato radar, prepare o nível de voo 350, dia saída da PUCA. Via saída para o 350, 6190. O 3740 complete redução para 2009. Reduzindo 200 para 3740. Problema Bravo, estabilizada. Problema Bravo, acha completa final, já me torre frequência no 8, decimal 95. 2895, Problema Bravo. 3740, desça para 2000 pés, Kinezal no 018, autorizado a sinal do procedimento em aliança de rede pista no 0, reporte estabilizado e complete redução de velocidade indicada para 1809. Estou vendo 180, portaria estabilizada, 3740. 17 está presente. Plano IFR cancelado ao 53, curva esquerda, reporte girando base pela direita para 17, Romeu Bravo Oscar. Segurando, repartará a base pela direita do 17, Romeu Bravo Oscar. Só 4777, desça para 4000 pés, QNH 1018. 4000, 2018, 4777. Gol 739, adicione identificação, chegada do médio não autorizada, desça para o nível de voo 050 e a chegada QNH 1018. Centro firma, médio que tem frequência livre presente. Para coordenação com os possíveis tráfegos locais, no momento não há nenhum tráfego conhecido pelo controle do setor a reportar. Oscar Mike Yankee, tem frequência livre. O sinal vai ser travado no 7, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, pois autorizado, pistão no 7. O vento 1,00 graus, uma centena com 0,5 nós. Estabilizando em X-Ray, 3740. 3740, completa a final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 895, 3740. Salvador, bom dia, 3740, estabilizando em X-Ray. 3740, altímetro 10, 18, reporte passando, marcador externo com trem checado. Portal externo, 3740. Estamos solo 56, confirmando parte 5. Backtrack, posso livrando na papá, Romeu Bravo, tá? Cruzado até 3740. Pouso autorizado, pistão no zero. Vento 1100 graus com 07 nós. E repouso, pistão no zero até 3740. Da pista livre, frequência, bom dia. Zuba 770, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência 1201. Ilhéus 1201, 2770, obrigado. Da Bomed 1, desça pela milha 060. Bomed 1 é para o 060. Desça para 2000 pés, ajuste 108, livre elétrico, reporte localizador pistão no zero. 2000 pés, 22, autorizado direto, 46. Xené 640, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, 6140. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, 1245, 1648, boa. Zero, solo 59, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. estabilizou a 4777. Torre 4777, Libelo S, chama torre 1895. 1895, bom dia. Oi, Salvador, 4777, Serra, bom dia. 4777, tráfego avistado, o vento é 1,00 graus, uma centena, com 0,5 nós, e o altímetro 1,018, tem pouso autorizado no 1,0. Tem pouso autorizado no 1,0, 28,4777. Desça para 2000 pés. Sugestão 08, Liberdade, suporte localizador. Via Gomed 1, desça para 2000 pés, sugestão 08, reporte localizador pistão 0. Via Gomed 1 para 2018, reportar estabilizado 3198. Connect 1018. Escolha o status de Shandown do level 050. controle Salvador, boa. Bom dia, boa 250, ciente da Tango. Jogou 250, chegada boa média 1, desceu para o nível 060. Boa média 1, 060, boa 250. Bom 739, liga LS, chama de torre 198, decimal 95. 895, obrigado. Altímetro no 017, reporte visual com campo baixado travado. Já visual. Chegou no 739, traço pelo estado. O vento 100 graus, uma centena, com 0,5 nós. Tem pouso autorizado, bicho no zero. Livre pouso no zero. Localizador, 98. Pego 98, livre LF, chame torre 118, decimal 95. 98, 95, bom. Torre Salvador, 2398. 2398, na aproximação, reporte no externo, botão checado, aguardando pista livre, altímetro no zero. 1017 agora, 1017. Ajustando 017. Vai baixo, travado, aí pra trás, estranho. 739, no solo 13 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, onde é? Direita Fox, 219 e até mais. Espera que pouco. Mike Yankee, Salvador, prossiga. 7, problema de Itapuã, ajuste 10 no 7, chama para descida, Oscar Mike Yankee. 398, pouso autorizado, pista no 0, o vento é 1,00 graus, uma centena, com 0,5 nós. VM, pouso, 3,10. 094, mantém a posição. Altímetro 1017, reporte para ingresso na pista 17, Novembro, Osco Whisky. Oceané 6200, down to 2000, feet on 81017, clear for last 1010, report on localized course. 1017. Bombay 50, via Gomed 1, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte no localizador, pistão 0. 7, 2000, reporta bem no localizador, 250. Desça para o nível 050. 050, pode voar direto de Luna? Aguarde, número 3 na aproximação, voe o Gomed. Gomed. 094, autorizado a Daniel e manter, cabeceiro 10. Mantenha 10, gol 094. No solo 017, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, bom dia. Obrigado. 094, vento 100 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Vocês vão decolar, 90, 90, 90. Boa, 250, redução para 220 mais. 2209, 250. 094, decolo 18, controle 120, decimal 8, correção 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 98, bom dia, 0094. Controle, bom dia, voo na 094. Voo na 094, contato radar, suba para o 370, sai da Momo. 370, Momo, voo na 094. Voo na 250, contato redução para 1809, segue tráfego da Oxaner, agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Yes, reduz 1809, 250. Whisky, reporte pronto para decolagem. Bené 6200, clear for left, contact tower 1895. 1895, 6200, thank you. Setting 1017. 1017, clear to land. Runway 10, Ocean Air 6200. Mike, agradeço para quem é de pedra, gestão 017. Localizador, 250. Com 250, Liga Leste, chame torre 1895. 296, obrigado. 00 graus com 05 nós. Desça para 2 no peça, ajuste 1017, Liga Leste, reporte localizador, pistão no 0. Pistão no 0, 1017, Liga localizador. Salvador, bom dia, 1250, visual com a 10. Chão certo Recife, na frequência 1685, alterna 125, decimal 45. 285, 2545, gol no 094. Depois autorizado, pistão no 0. Ponte, livre pouso, 250. Whisky, decola os 25, chama controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Controle 119, decimal 8, graças, na liberação Whisky, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Roberto na Weber, seu whisky decolado da 17. Weber, seu whisky, sente corredor axé no meu pé, você pode falar da barra. Corredor axé, 1 no meu pé, reportará no fora da barra, November, seu whisky.